Entre no Solas 44 ao estacionar a frequência livre. Passa ao controle, Mega 19. Mega 19 positivo. Chame o controle agora, decolado as 45 e 208. 208. Dia web 6729, decolado, não se escuta. Controle Salvador, bom dia, web 6729. Tone código 5476. 476, acionado 6729, poderia voar, líder? Aguarde contato radar. BTS-6729, o controle não recebe. Agora sim, BTS-6729, contato radar, saída da ELS, suba para nível 360, atrasado Leda da presente. Leda 360, meia 729, obrigado. Autorizado para o voo no 982. Autorizado. Xana 6311, ciente da informação Lima? Sim, cuidado. Xana 6311, autorizado para Guarulhos via Upezulu 16, nível 360, decola pistão 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda após bridge, em bridge intercepta Upezulu 16, transponder 5503, controle 120.8. Responde 5503, Oxana 63 ou 1? Oxana 63 ou 1, contagiamento correto, reporte pronto para puxar o acionamento. Porto Salvador, bono 073, portão para puxar back o acionamento. Bono 073, autorizado, puxa o sinal, reporte para ataque. Temporal, ataque. Vamos chamando para pouso de seus abordos, a Patango, pelo Quebec City. Time 1001. Gente, grato. Controle, o 982 voltando. A frequência da torre está em qual hoje? 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, gente. Obrigado. De nada. Torre Salvador, muito bom dia. O gol 1-9-8-2 passou em Dia Serra, baixo travado. 1982, tráfego avistado, vento 080 graus, 139, o ajuste 1013, livre pouso na 10, gol 1982. Livre pouso para o 982. 7729, Recife, 1251, alterna 13325. 251-13325, grato, bom dia. Bom dia. Salvador, é 8660. 5-0, desça e mantenha o 50. Na marcha, autorizado até o 50, 6250. Pousa 982, não fala 52, direita, direita, direita, direita, direita, direita, direita, direita, direita, direita, direita, direita, direita, direita, direita, direita, 982, autorizado táxi via Alfa, Juliette, para o gate 05, pode pessoal. Alfa, Juliette, 05982. Falou, Salvador Bono 073, troca para o táxi, 160 a bordo, 2,40 de autonomia, alternativa Aracaju. Bono 073, confirme pessoas a bordo. 160 ao 60. Bom, no 073, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia Alfa, no ponto de espera de Chame Torre, frequência 198-95, altímetro 1093. Sente, de Alfa, ponto de espera 1895-1013. Bom, no 982, atente para tráfego. Realizando o táxi até o ponto de espera. Próxima, Juliette. Juliette, nada de bem. Pulo 0073, além da cola da 90.080 graus e no 3 mais. Sente, autorizado, dessa linha aí de cola, o 0073. Dois, oito, oito, três, cinco, três, três, cinco, dois, dois, um. Ciência, desça para o sul de tráfego local, frequência livre. Desça para 2003, ajuste na 03, utilizado LS em ponto estabilizado. Cinema 250, copiou o controle? Ativo, utilizado para 2000, da 250, pode descer agora para 2000? Utilizado, descer para 2003, ajuste na 03, livre LS em ponto estabilizado. Botarei, 6250. Contato radar, voo 340 da El. Subindo 340 da El, com 073. Zona meu pés, corredor axé, decola pistão no site, primeira curva direita, transponder 0164, controle 120.8. Gente, autorizado até 3 mil pés, que é legal no 013. 3 mil pés, 0013, 3.4. Mamãe, que profissão, você pode esperar táxi, um bom dia? Controle Salvador, papo de fome, dia da tomada. Offline para o controle? Papo de fome, Índia Delta November. Papo de fome, Índia Delta November, prossiga. Delta November, decolado de Camaçari de Jauá, com destino a Serra November, lá que é, estacionado 2000, em atenção ao Zepri. Gente, Índia Delta November para ser em condições visuais, está livre a sinal 035, adicione o código 0224, informe o seu POB. Acionado 0224, 02 a bordo. Gente, reporte nacional para o pouso, Índia Delta November. Delta November recém-decolado de Camaçari de Jauá. Gente, reporte nacional para o pouso. Parando no destino, é Serra November, Eco Mike. Confirmando, Serra November Eco Mike ou Serra November Mike Eco? Eco Mike. Gente, prossegue então com condições visuais, mas com todo o controle, Índia Delta November. Genova, Delta November. Uniforme Índia Delta November, acione o código transponder 5475. Acionado 5475, tem condições de decolar da interseção? César, passa a interseção. Foi a autorização para decolagem. O Golfo Papa Serra, controle. O Leite de Porto Seguro mandou um beijo aí pra você. Uma Life Foxtrot, o vento 090 graus, 149, livre decolagem. Para a chegada a Mari, reporte uma idade descida. Descer para 2 europeus, autorizado final ILS, India Delta November, quando possível, seu estimado de pouso. Para o farol de Mônica. Uma proa do farol de Itapuã. Aciane, o transponder 0164, deixando o controle 2068. Farol de Itapuã, na proa, acionado 0164 para 208. Delta November, estimado de pouso, 15:30, 1530, Delta November. Gente, graças. Controle Salvador, o Lima Mike Fox decolou no 7 para 7. Lima Mike Fox, corredor axial no meu pé, reporte farol da barra. Reporte farol da barra, Fox. Hoje na 6250, torre 1-9-8-9-5. Cinco, 62. Salvador, é Oxaneia 62. Oxaneia 6250, bom dia. Tráfego ajustado, ajuste 1013. Cheque trem livre pouso 990. Vento 090 graus, 13 nós. Bem checado, está livre o pouso 90, 62. Salvador, Oxaneia 6310, para posicionamento, a posição 119. Oxaneia 6310, autorizado para posicionar, reporte para ataque. Cabral, 7 para 100 em condições usuais 500 pés, reporta a sinal para o pouso, Romeu Eco Bravo. 35414, Torre 1895. 118-95, 35414, bom dia. Bom dia. É, 0. Torre Salvador, muito bom dia. 35414, o ILS baixado trabalho. 35414, bom dia. Tráfego ajustado, vento 090 graus 139, o ajuste 1013, livre pouso 90, 35414. 35414, livre pouso. Então, vai apontar antes da Juliette. É, da Ana 6250 é autorizado ingresso no pátio principal para o gate 02 via Juliette. 02, é desse certo. Prossiga. Solicito 055. Desvado. Estão 3896, adicione identificação, autorizado a chegada da Mari, desça nível 050. Vou falar da barra hoje, Mike Fox. Lima Mike Fox, frequência livre. Salvador, poderia confirmar o vento com o 35414? Positivo. O vento em Salvador é 090 graus e 95 nós. Sente. Confirmar que é aí, bom dia, acione identificação, desça até o nível 080, reporte para modificação. Cancela 09, eu devia ter ido, chame solo 2119. 2119, 44, 45, altímetro 1093. E a parte de alfa, pode esperar... 8895, 0193, ajuste agora, 6219. Salvador, 35414, entrou. 35414, autorizado táxi via Alfa. Juliette, aguardiante do Juliette, reporte na mente. E a Alfa, antes da Juliette, vai reportar o 3504. Salve, Salvador, bom dia, gol 983, informação Lima, Guarulhos. Bono 93, Proscópio? Pronto, senhora. Bono 93, autorizado Salvador para Guarulhos, via o Pesolo 16, nível 360, decola a pista 10, primeira curva direita, saída da Elia, após bridge, e um bridge intercepta o Pesolo 16, transponder 5534, controle 120, decimal 8. 360, Guarulhos, da Pesolo 16, 10, curva direita, da Elia, da bridge, onde intercepta o Pesolo 16, 5534, 08, 983, gol, posição 5. Bom, 93, na posição 5, reporte para puxa e acionamento. Chama na 83. Trip 5494, após passagem do Evo 8320 do Xané. Taxiando para o ponto de espera, autorizado ingresso no pátio principal para a remota 14. Via Juliette. Via Juliette, após a passagem do Airbus. Na 8-5-4-4 para a remota 14. Golf, Papa Serra, controle. Agora 60 milhas nordeste de Salvador, teve o radar encerrado. Mantenha o 075, que chame Aracaju 203. Convoy 380, informação livre. Bom, no 397, tenho pré-autorizado nível 360, deseja modificar para 380? Tem que ter uma modificação para 32. Sim, teremos coordenado. Vou na 397, chama para qual? Sim, na 3, por favor, na 397. Salvador, Xané 63, o nome pronto. Xané 63, o nome, além da cola da 10, vento 090 graus, 149. 30, pausa 10, Xané 63,